Fala pessoal, Flyfish aqui para mais um Gava Estática. Hoje estou aqui com o Aiken. E aí, povo? Com a Vi. Olá. E diretamente do Gava Studio, o Anderson Borges. Fala aí, galera. E a gente vai falar hoje aqui, voltar a falar de videogame, né? Que a gente não fala... A gente já falou, né? Eu acho. A gente falou no 2, né, cara? No segundo episódio. Foi. Há muito tempo. Então, pra começar, vamos falar de, segundo o Aiken, RTS. O que é RTS, Aiken? Você que sabe. RTS é a sigla pra Real Time Strategy, que em português, né, significa estratégia em tempo real. Isso aí, é o jogo que você vai comandar ali exército, vai construir as bases. Nem sempre você comanda realmente base e coisa do tipo, mas o grosso dos gêneros, sem duplo sentido, é que geralmente você vai construir base, construir, dominar pontos estratégicos no mapa e coisas do tipo. Acho que o exemplo mais, obviamente, fácil de se lembrar aí pro pessoal é a série Warcraft, né, cara? Warcraft ou Age of Empires, eu acho que tá pau. Age of Empires é clássico. Age of Empires também é, acho que é tão clássico quanto. E como foi o jogo que começou com esse conceito aí mesmo, velho? Vocês sabem? Rapaz... Ou pelo menos que vocês... Qual foi o primeiro que vocês tomaram conhecimento? Cara, o primeiro jogo que eu joguei nesse estilo é um velho pra caramba, chama Seven Kingdoms 2. Esse jogo, pô, muito, muito antigo. E é o 2. E é o 2, cara, pra você ter ideia. Eu já vi o 1 e a parada é feia. São blocos, né, que andam. Assim, é um jogo... São quadradinhos. Quadradinhos, são um monte de bloquinhos. Um bloco na diagonal é o soldado, o bloco reto é base, né, cara? Nossa. Mas assim, ele é um jogo em 2D, assim, bem antigão, mas até com a arte bem feita. E em que você escolhia, assim, povos da história da humanidade, mas era num cenário meio de fantasia. Assim. Você podia invocar as divindades patronas de cada nação... E tinha uns monstros também que você poderia jogar contra ou poderia selecionar como sua raça inicial, sacou? Sim, sim. É um jogo que, na verdade, até hoje, de vez em quando, eu ligo ele aqui e me divirto com ele, cara. Eu gosto muito Você só gosta dessas coisas underground também, né? Pô, cara, eu jogava um antigão também, acho que o nome era Total Annihilation. Ah, eu joguei. Pode crer. Era maneirão o jogo. Era legal isso daí. Agora tinha um robô que valia como se fosse o exército todo, né? Que era um robô que era foda, o resto era detalhe, era né? Era meio roubado. Esse Total Annihilation é tecnológico, né? Futurista. É, né? Bem futurista. Eu tenho um aqui também que eu gosto bastante até, é o Total Annihilation Kingdoms, que eu acho que é o da série, em que é medieval fantástico também. Muito maneiro, cara. São quatro civilizações, assim, cada uma alinhada a um elemento, sacou? Isso eu não vi, não. Deve ser legal. E a nação do fogo é a do malzinho, assim, com mortos o vivos. É que só hoje, fazendo aqui uma breve pesquisa, que eu fui ver que o nome do jogo era Total Annihilation, né? Eu sempre chamei Total Animation. Nossa, cara. Por muito tempo, velho. Eu falava Total Annihilation. Aí eu joguei aqui no Google. Também, né? Eu joguei aqui no Google e vi o nome certo. Antes desse, eu ainda joguei um outro, que eu acho que talvez ninguém tenha ouvido falar, que era o KKND. É a abreviação de Crush, Kill and Destroy. Cara, eu já ouvi falar desse jogo. Também já ouvi falar. Já ouviu falar? É, eu acho que você já havia ouvido falar, eu falando. Um dia desse eu tava jogando ainda esse jogo de novo. Eu acho que é quem ia gostar, velho. Que era uma coisa meio pós-apocalíptica, sabe? Você joga assim, ou você joga com os humanos, ou com a galera... Que é toda deformada, tá ligado? De bombas atômicas e tudo, é bem legal, os velho. Os mutantes. Cara, você já reparou que tudo que é velho ou pós-apocalíptico, ai, quem ia gostar? Né. Repararam isso? Ah, caraca. Ele não gosta dos Fallouts novo, né, velho? Só gosta dos Fallouts antigos. Contemporâneo ele não gosta. É, não, na verdade é porque o gênero é maneiro, assim, eu gosto bastante. Cresci assistindo Mad Max, né, cara? Então, a minha birra com Fallout 3 é outra. É porque fã de Fallout é um povo enjoado pra caramba. Concordo. Quem é fã de Fallout da época do 1 e do 2, cara? É só nego chato. Agora, eu me lembro quando a primeira vez que eu joguei, eu fiquei, achei foda, tá ligado? Toda essa sistemática aí. E eu me lembro, pô, que eu não sabia eu fiquei tipo um ano jogando e eu não sabia que dava pra segurar o mouse pra fazer um quadradinho, tá ligado? Pra selecionar mais de unidade. Caraca! Eu ia atacar com cada unidade por vez, tá ligado? Cara, você nem sacou o lance de dois cliques seleciona todas as unidades do mesmo tipo? Não, isso daí, velho, só recentemente. Sei qual é. Não, isso daí eu levei um tempo também, mas foi na época do Seven Kingdoms 2 ainda. Gente, tô sentindo uma pessoa jovem. Eu só comecei a jogar Age of Empires, pô. De quando é esses jogos aí de vocês? É antes de Age. Ah, antes. Bom, vou ver aqui agora. Vou perguntar aqui pro meu amigo Wick. KKND de 97. Tá dizendo aqui que o Total Annihilation é de 30 de setembro de 97. Ué, é da mesma época então. Gente, KKND. É por isso que eu não jogava. Nessa época eu tava me matando de estudar no colégio, né? Pelo amor de Deus. Né? Se você fosse blogueira naquela época, você ia saber desse jogo de estudo. É, se naquela época existisse blog, né? Eu ia saber. Olha, cara, até que o Seven Kingdoms 2 não é tão velho assim, não. Ele é... Eu que sou moleque mesmo. Na sua cabeça ele era mais velho, né? É, ele é de 99. Agora, eu comecei a achar foda mesmo com o Age of Empires 1 quando saiu. Age of Empires foi o primeiro jogo que eu comprei. Olha, o primeiro jogo que eu tive. Que coisa, né? Tem ainda ele? Cara, em algum lugar do meu imenso quarto bagunçado deve estar. Eu achei foda no Age of Empires, aquele lance do cara caçar, tá ligado? Eu comecei a jogar Age of Empires pelo 2. O 2 foi o que eu mais gostei de jogar, porque era medieval e tal. Aí tu fazia as campanhazinhas lá, históricas, William Wallace. A galera toda. Sim, lá. Mas o 1 também era medieval, pô. Não, ou não? Não é começar na pré-história. Pegava, né? Da idade antiga, sei lá, antes da medieval. Eu joguei lá. Muito pouco. Um eu fui jogar esse tempo atrás. Hoje eu vim em Paris 2, ele foi tipo o Counter-Strike do RTS, né? Acho. Porra, que foi a maior febre, velho. O Age of Empires, eu nunca joguei nenhum jogo da série dele. Eu só joguei o Age of Mythology. Tu nunca jogou Age of Empires, velho? Não, Empires não. Nem o 2, porra. Ah, não, minto. Eu joguei o 3. Joguei eu o 3. Eu não joguei o 3. Eu também não joguei, não. Joguei o Age 1, o 2, depois eu joguei o Age of Mythology. Eu achava que o Age of... Mas o Age of Mythology não é no mesmo esquema, é diferente, né? Eu achava que era no mesmo esquema dos gráficos e tal, assim. Pô, acho os gráficos do Mythology muito bons, cara. Eu achei, pelo menos que eu tenho na cabeça aqui, eu me lembro deles serem bem, bem trabalhadinhos. Assim. É, quando eu fui jogar Age of Mythology, eu tinha jogado esses jogos mais recentes. Aí eu não... Meio que o cara acaba comparando, né? Mas se eu tivesse jogado na época mesmo, eu teria... Me impressionando mais. Eu gosto dos gráficos de Age of Empires 2, que é aquele 2D assim legal ainda, sabe? Porque o 2D é mais difícil ficar datado, né? O 3D fica datado rápido, cara. Você vai jogar um jogo assim que você achava foda, quando, depois de 5 anos, sei lá, já não fica tão legal. O Age of Empires 2 ainda tem uns gráficos legais, porque é 2D, né? É uma coisa mais desenhadazinha assim. É legal até. E o jogo não tinha tanta preocupação com gráfico como tem hoje, né? Era mais com a jogabilidade. É. E isso influenciava bastante. Tudo bem que a jogabilidade sim ficou datada, né? Porque aquele negócio que você pega a cavalaria e os cavalos ficam andando bem devagarzinho é uma merda. É. Porque cavalaria, pra mim, os caras têm que ser rápido, correr, destruir, mesmo, chegar, né, na frente de todo mundo, né, cara? E voltar antes do pessoal chegar lá. É, mas a cavalaria do Age anda junto com o soldado a pé. É um pouco mais rápido só, tá ligado? Vai trotando, tá ligado? A cavalaria manca. são cavalos assassinos, né? Eles andam bem silenciosamente pra surpreender os inimigos. É, cavalo ninja. Cara, estão falando de Age of Empires e jogo na idade antiga e tal. Um jogo que eu gosto pra caramba. É, mais ou menos nesse estilo, assim. Não só... É, não é exatamente nesse estilo, mas é o Rise of Legends também, que é da série do Rise of Nations. Ah, tô ligado. Esse Rise of Nations, tem um amigo meu, que ele é até visitante do blog, ele vive falando, cara, desse jogo aí, disse que é de uns mais f*** que tem de estratégia, mas eu nunca tive, cara, curiosidade dentro. O Rise of Nations é o melhor jogo de estratégia que eu já joguei na minha vida, cara. Mas o Rise of Legends é parecido, assim, tem umas diferenças que tornam ele um pouco inferior, na minha opinião. Mas o que eu gosto muito deles, cara, é que ele é um cenário de fantasia steampunk, assim, sacou? É, você tem lá os cavaleiros, mas tem os mosqueteiros também, sacou? Tem lá a cavalaria de dragão, mas tem as máquinas voadoras do outro reino. Ah, esse Rise of Legends é tipo como se fosse um mod, assim? Tipo... Não, é um jogo próprio, sacou? Como se fosse um spin-off da franquia. É, mas aí é uma coisa mais fantástica, né? É, e ele... Esse Rise of Legends... Ele não tem o lance que o Rise of Nations tem, que é de você jogar em qualquer período de tempo, né? Até porque é um cenário diferente da história da Terra. Mas ele é muito maneiro, cara. E tem, assim, pra quem é fã de história, tipo Júlio Verne, de coisas steampunk, assim, até de história tipo Liga Extraordinária, cara, tem umas coisas muito fodas, cara. Tem uma missão lá que você tem que dominar e proteger um canhão gigante, assim, que fica em cima de uma colina. Mas, tipo, canhão gigante não é igual os canhões de navio de guerra que tem hoje em dia, essa parada. É um canhão daqueles, assim, do século XIX, só que do tamanho de um estádio de futebol, sabe? Muito bom, cara. Tem uns dirigíveis, assim, com canhões pra todos os lados. Muito bom, cara. Pô, legal. E quando é esse jogo? Ele é mais recente ou é... Cara, ele é recente, é... Acho que ele é de 2005, se eu não me engano. Acho que eu vou atrás desse jogo depois. E Command & Conquer, velho? Alguém jogava? Command & Conquer? Nunca joguei, cara. Eu joguei só uma da série de... Tem uma porrada de Command & Conquer, né? Eu acho que desses todos deve ser o que mais tem jogo diferente, né, velho? Deve ter uns 6 ou 7, velho, Command & Conquer diferente. Eu joguei o Tiberian Sun. Aliás, minto de novo. Eu joguei sim, não faço ideia de qual deles eu joguei. Mas era bem maneiro, assim, bem, eu gostei bastante. Mas a jogabilidade dele, cara, me fez passar mal de tão ruim que eu achei. Qual que é esse? É um que é meio futurista, assim. Que tem uma facção amarelinha e outra vermelha. Que eu não sei o nome. É um que também você faz uns robôzinhos, alguma coisa assim. Tem uma versão que faz, sim. Ah, tem os robôzinhos. Eu já joguei de jogo, que eu não lembrava o nome. Tem uma versão que você... Que tem, acho que é a Império Oriental, Império do Tigre, sei lá, uma porra assim, que é o pessoal japonês, sacou? Que tem uns Transformers, assim. Eu acho que eu já joguei, mas eu joguei só um pouquinho, não gostei. Teve uma época aí que eles estavam disponibilizando o download gratuito do jogo. Teve, tipo assim, eles deixaram... Tão bom que nem tá dando de graça. Não, menina, que aí são dos mais, de mais sucesso, pô. Marcou época, assim. É, tudo bem, eu não gostei muito, não. Se a gente não gosta, não quer dizer nada, né? Mas, assim, eles deixaram, tipo, um final de semana, tá ligado? Mas não precisa atuais, pra você baixar, tipo, os antigos, sabe? Que eu joguei, ele era um que tinha uns árabes, assim, uns chineses e os americanos, sacou? Parece que todos eles é bem diferentes, né, um do outro. Que parece que cada um tem uma facção meio diferente. Eu só sei que o que eu joguei, pô, eu achava muito foda. Só que tinha um negócio, velho, que do mesma forma que era foda, frustrava pra caralho, que era o seguinte. Tinha umas unidades que eles eram subterrâneas, isso eu achava foda. O inimigo tinha essas unidades subterrâneas que eles iam, né? E eles podiam entrar assim, aparecer no meio da sua base, ele aparecia, sabe? Sim, aí você tinha que... Tipo, o lugar que fosse de terra, você tinha que passar cimento, tá ligado? Pra ele não poder passar, bem legal. Que doideira. O que era foda é que às vezes ficava uma brechinha, o cara saía e tem umas unidades, pô, que eram os engenheiros, que eles podem, assim, eles entram na sua construção e toma pra eles, tá ligado? Porra. Aí os caras entravam assim no seu reservatório de dinheiro, roubava e deletava. Ou seja, você tava com 100 mil de dinheiro, aí ia pra 5 mil, tá ligado? De uma pra outra. Caraca. Aí acabava o jogo, tá ligado? Sei qual é. O problema, cara, de alguns jogos de estratégia é a falta de balanceamento entre as unidades. Isso daí, cara, é sempre muito discutido. Tem nessa versão do Command & Conquer que eu joguei, tinha uma unidade dos árabes, que era a coisa mais maneira do mundo, cara. A unidade chamava Angry Mob, que é multidão furiosa, assim. É um monte de cara gritando... tampando coquetel molotov e atirando-se pros lados. O aceiro, né, velho? E, cara, eles destruíam tudo que aparecia na frente deles em segundos, sacou? A única coisa que ferrava com eles era efeito, tipo, fogo, nuvem tóxica, as paradas assim que matava eles eram feitos de papel pra isso. Mas, assim, eles quase não caíam com o soldado porque os soldados não viviam suficiente pra matar eles. Eles eram muitos, assim, então o dano de precisão, assim, não afetava praticamente nada. Cara, era uma coisa muito apelada, cara. Não sei porquê, eu acho essa unidade a sua cara. Gosta de ficar apelando, né? Nada, cara. Eu gostava dos chineses com um caminhão nuclear. Mas isso daí é um problema mesmo nesses jogos, velho. Não, com a KND que eu já falei, a unidade, assim, que dava pro cara apelar era justamente a mais baratinha, a primeira que o cara pega lá de riflezinho, tá ligado? Normalzinha. Porque ela ficava treinada muito mais rápido, era barato, né? Uhum. Aí o cara fazia um monte daquelas lá 50 de uma vez, né? Mandava, tá ligado? Isso de fazer 1 milhão de unidades, assim, logo de cara e jogar em cima do cara, é conhecido como Rush, né, cara? É uma estratégia de jogo de RTS, na assim. Na internet tem muito cara que faz esses rushes e dá nos nervos. Cara, eu não gosto dessas ali, eu sou cara de muralha, eu sou cara de batalha de circo. Isso aí, né, eu gosto de jogos que demoram. Aqueles jogos, cara, gigantescos. Havia aquela que joga no Age of Empires, ela quer ganhar sem matar ninguém, sabe? No monumento, velho. Dá uma raiva isso, velho. Que saco isso, cara. Porque eu sou gente boa, eu não gosto de matar pessoas. E fica puta depois quando ela começa a fazer um monumento, aí eu vou perder, logicamente, né? Se eu não fizer nada. E quando eu destruo o monumento dela, ela fica falando, ah, você não devia ter destruído. Eu, puta, velho. Nada. Ela, não devia ter destruído, então toma aí uma bomba atômica. Vai jogar SimCity, sei lá, se você não... É... Essa estratégia, dependendo dos jogos, assim, dos jogos que eu mais costumo gostar, sacou? Eu tenho várias estratégias pra evitar Zerg Rush, mas, cara, tem uns que é impossíveis, velho. Tem o jogo que eu jogo direto aqui, um dos que eu mais gosto, Warhammer. Que é o Warhammer 40.000, que, velho, de uma hora pra outra aparece 15 orcs, assim, saindo do nada, atirando em tudo e destruindo suas construções. Antes de você capturar até o primeiro ponto estratégico no mapa. Mas isso, o computador jogando mesmo, você fala, ou o pessoal? É, cara. É. Nego do computador mesmo, cara. Sempre, todo jogo tem um exército, assim, que é especialista em Zerg Rush, cara. É de dar raiva. Chama como? Erg Rush? É Zerg Rush, é porque essa estratégia foi criada, cunhada pelos jogadores de StarCraft, né, cara? Ah, é? Do Exército Zerg, é. Eu achava que isso existe desde sempre, desde o primeiro jogo, velho. Existe, mas ninguém batizou ela. Ganharam crédito, né? Porque os Zergs, o maior saco de jogar com eles, de jogar contra eles, aliás, é porque o cara pode, sim, com cada um vermezinho lá que ele usa pra criar unidade, ele pode criar duas unidades básicas, assim. E as unidades básicas do Zerg já batem bastante. Então, assim, com 30 segundos de jogo, já chega 10 te atacando, sacou? Destruindo tudo. E como o StarCraft é o esporte nacional da Coreia, isso virou uma parada famosa, virou um jogo famosaço, assim. Começou a se cunhar termos por causa dele. Então, esse termo Rush, ou Zerg Rush, veio daí, sabe? A maioria desses jogos, quando vai a partida online mesmo, quando começa o jogo, você geralmente começa com alguma unidadezinha de ataque, né? É. Assim, Age of Empires não, mas eu acho que a maioria desses jogos, o cara começa com alguma unidadezinha básica, velho. Tem a galera que faz aquelas unidades, pega aquelas unidades iniciais, aí faz alguma outra aí que se encaixa perfeitamente e já vai atacar, velho. Dá uma raiva isso. É. Eu já desisto, velho. Você quer construir sua cidadezinha, cara. Não é, pô. Eu não dá nem... Pô, não deixa nem a gente fazer um muro e tal. Não deixa nada. Dá um ódio dessas coisas. Cara, Rise of Legends, não. É o dos mitos lá. É o Mythology. Age of Mythology. O meu lance, cara, é muralha e torre. Durante a primeira uma hora de jogo, assim. Agora, o Age of Mythology, a muralha, pelo menos, eu achei bem mais prática construir. Porque tem uns jogos, pô, o próprio Age of Empires é o cara vai fazer muralha, demora um ano pra fazer muralha. Porra, velho, é uma merda. O Age of Mythology é até rápido, né? O cara constrói assim rapidinho. Você rasga só lá o mapa e ela vai ser. Eu acho que tem que ser assim, velho. Age of Mythology é rapidinho. Falar em muralha me dá muita raiva no Battle for the Middle-earth 2, que tu constrói lá sua muralhazinha, aí vê um maluco que tu não tá nem vendo. Tá destruindo tua muralha. Quando você vê, a galera, cara, já tá invadindo sua base fazendo a festa. É muito chato. Boa parte da muralha do Battle for Middle-earth 2, boa parte da proteção dela é psicológica, né? Você se sente seguro, né, dentro dela. É dispensável. É só, é aquele 15 segundos que o cara vai perder destruindo a sua muralha pra você saber que ele tá lá, né? Pra não deixar ele destruir sua base. Tá ali atacando. É. Tudo bem que eu acho que isso é realístico até, né? Porque não, eu acho que as catapultas mesmo, elas atacam, né? Sem você conseguir atacavam, né? Assim, velho, mesmo considerando que uma catapulta, uma arma de cerco assim, fode com a muralha, é uma semana de ataque pra derrubar uma seção da muralha. Sacou? É, né? Também não é tão rápido. E assim, é uma seção da muralha. É uns 3 metros de muralha que caem ali, sacou? Uhum. É uma parada, eu não acho realista uma muralha de papel dessa. Ia ser mais legal, né? Se eles fossem destruindo aos poucos, assim, aí pra atacar, ia ser mais legal mesmo. É, com certeza. Porque no Middle-earth 2 é absurdo. Tem uma unidade dos goblins que dá dois pedaços e destruiu teu muro lá. Mas tem uma unidade dos goblins até que sobem e pulam a muralha. Os goblins mesmo. Os goblins. As aranhinhas lá, elas pulam todas, a muralha, né? Pô. Mas aí é uma explicação razoável, sacou? Os caras são cavaleiros de aranha, são aranheiros, né? É, aranha, né, pô. Eu quero fazer uma muralha de vidro, né, pra não subir. Jogar óleo. Passar óleo, assim, é. Pô, a da óleo é uma boa, né, só você acender na hora que você estiver tentando subir, é uma beleza. Mas, assim, isso é uma explicação lógica de por que que eles não ligam pra muralha. Mas, assim, vem o cara, vem um troll, dá duas pedradas, a muralha cai. Pô, cara, isso é muito... muito frustrante, velho. Muito frustrante. Não, e o legal é que se você não tiver muralha, eles destroem toda a sua cidadezinha lá rapidinho. Eu sou contra a muralha no Battle for the World, no 2. Não dá, cara. Eu fico com raiva e então eu sou a favor de muitas torres. Assim, realista no Age of Mythology, que é diferente do Battle of the Middle-earth 2, é que assim, o cara começa a atacar sua muralha. Isso te dá a oportunidade de você abrir o portão e ir lá atacar ele, sacou? Por exemplo, é a catapulta vai atacar fora do alcance das suas torres de arqueiros. Então você tem que mandar a sua unidade lá pra destruir a catapulta, sacou? Isso dá e oportunidade dá tempo, do cara lutar contra você ali do lado de fora e destruir os seus exércitos. E, pô, isso é uma... Enquanto isso ainda consegue mandar alguém pra consertar, dá uma equilibrada, né? E um tom de realismo, né? Ué, não dá pra fazer isso não no Battle for Middle-earth? Não dá. Não dá, porque ele já destruiu sua muralha antes de você selecionar suas tropas. Ah, né? Sim. A muralha quebra muito fácil. No 2, não. No 1, você pode construir uma saidinha rápida ou abrir o portão principal da tua cidade. Não, no 2 dá pra fazer isso também. Cara. Você que não faz, né? Ah, mas diferente. Você destrói mais rápido do que você abre o portão. Ah, isso é... A gente não tá discutindo isso. O portão dá pra fazer, não, ele não vai prestar pra nada. Porque assim, é melhor quando você quiser sair, você destrói a seção da muralha, sai e constrói de novo, né? Agora, falando de realismo, essa série do Battle for Middle-earth, que pra quem não sabe são jogos de Senhor dos Anéis baseados nos filmes, né? Assim, baseado, bem baseado mesmo, né? Bem assim, de longe, né? Baseado nos filmes. Não é baseado nos filmes, né, cara? É baseado na mitologia. Não, né? O 1 é baseado nos filmes, o 2 é baseado na mitologia. O 1 eu não sei. E por falar nisso, eu comprei pra jogar com vocês e nunca jogou. E não jogou, né? Ainda. Não jogou porque você não quis, porque eu já chamei você umas duas vezes. Tá bom. Agora, ele já deu assim um certo tom de realismo, né, velho? O negócio da cavalaria que a gente já falou do Age of Empires, que era uma merda. Diga-se de passagem, a cavalaria no Battle for Middle-earth 2 é uma coisa devastadora, como deve ser, né, cara? É verdade. Você mira a cavalaria no meio das tropas inimigas, os caras não vão parar pra dar espadada. Eles vão andar numa linha reta até o lugar onde você mandou eles pararem. Eles vão atropelar. Eu acho que quem manda eles atacarem mesmo são os noobs, né, velho? Todo mundo que joga mesmo manda atropelar. Você faz, assim, 5 pontos de caminho, né, em volta das tropas inimigas e deixa eles passeando. É zigue-zague, né? Só fica um pouco tenso quando o inimigo tem lança, mas mesmo assim... Difícil de se parar. Se sua cavalaria tiver evoluída, ela mesmo assim é devasta. Agora, se tiver no level 1, realmente é nossa. Pô, isso eu achei muito maneiro, cara. Outra coisa que eu gostei muito do Battle for Middle-earth, que tem no 1, e não sei por que cargas d'água eles tiraram do 2, tá ligado? Era o lance de você botar tipo arqueiro em cima do muro. No 2 eles tiraram isso, que isso eu acho você chegar lá, botar num muro assim, cercado, um monte de arqueiro, tá ligado? Tipo, você pegava a sua unidade arqueira e colocava lá? É. Você pode mandar assim, tem tipo uma escadinha, sabe? Pô, que maneiro, cara. Não era só nas torres? Não. Você podia botar em cima do muro lá. Pô, que maneiro isso, cara. Pô. Isso era bem legal e eles tiraram disso. Tinha que ter ficado, diga-se passagem, outra parada realista. Era muito útil que isso era só quem conseguia atacar, quem atacava a distância. Era bem legal. Só quando vinha aquelas catapultas malditas, né? Foda. Agora, e outra coisa que é muito f*** daquela unidade de Isengard que tem mina, tá ligado? Ali que f***. Ali tudo bem, pô, tá ligado? Aquelas bombinhas. Aqueles orques atletas lá, correndo de tocha. Tem duas. Tem aquelas unidades que são dois urukais com a mina vindo. Aí eles colocam a mina no seu muro, depois vem um urukai, ou então algum cara com flecha de fogo e explode a mina, né? Que é o que eles fazem no filme, né? No Justões. No 2, se eu não me engano, essas unidades, o inimigo não usa tanto, não. Mas no 1, velho, você usa que fica tenso, porque você tem que tomar cuidado, porque se você tá evoluído com flecha de fogo, vem aqueles bichinhos e as suas unidades atacam automaticamente, né? Aí vem aquelas unidades, geralmente você se mata, tá ligado? Caraca, você ataca, cara. E eles podem na sua muralha. A primeira vez que eu fiz isso, eu tava no abismo de Helm. Foi elfo pra tudo que é lado, cara. Sacanagem. Elfo voa? Agora sim. muito maneiro matar ela. Primeira vez que eu explodi uma bombinha dessa desengata, meu computador chega a dar uma travada, tá ligado, pô, velho? Porque é um efeito tão devastador que chega a dar aquela, aquele lag. Não deu pra calcular a quantidade de perdas que você teve. É, né? Agora, esse... O Battle for Middle-earth foi o primeiro jogo de estratégia que eu... Que eu achei realmente emocionante, tá ligado? Alguns momentos. Tipo, esse lance de... Chega um Balrog, que é aquele demônio gigantão, assim. Dá uma espadada nos seus cavalos. O cavalo voa pra tudo que é lado, tá ligado? Isso eu achei foda. Pode, velho, crer. Porque você tá acostumado a ver aquele negócio lá antes, né? Aqueles jogos mais antigos. Os caras aí lá batendo, fazendo aquele mesmo movimento até a barrinha acabar, né? E no Battle for Middle-earth não, cara, dependendo da unidade, se for um troll, se for um Balrog, assim, dá uma porrada, os suas unidades voam pra longe. Pô, cara, tem umas paradas assim no Warhammer 40.000 também que é muito bons, cara. Os jogos que investem nisso, pô, é muito bom, cara. Dá uma sensação de realismo mesmo na batalha que você coloca impacto, lá, impacto, né? É. A porrada mesmo, você vê o impacto. No Age of Mythology já tinha isso, mas era uma coisa mais artificial, assim. Parecia que os caras estavam voando mesmo, sabe? Assim, delicadamente. É. Ai, dá uma dor no coração. Uma parada que eu gosto, assim, em jogo estilo... Acho que no Mythology tem, é assim, no Battle for Middle-earth é assim. É o lance, mas é diferente, por exemplo, no Warcraft e no Starcraft. É aquele lance de você constrói uma unidade... Você não constrói uma unidade, sacou? Um arqueirinho. Faz uma tropa. Você, né, faz uma tropa lá com 10, sacou? Pô, isso é muito bom, cara. Isso dá uma sensação também de... Tipo, é uma parada só visual, mas que dá a sensação de você estar comandando um exército de verdade. Sacou? É legal isso, sabe? Porque dá uma certa ênfase nas unidades heróicas, né? Porque se vem uma tropa de cavalos, se o cara fosse botar assim, se no Battle for Middle-earth saísse apenas um cavalo em vez de uma tropa, se eles botassem um herói muito mais forte, ia ficar meio desbalanceado, né? Agora, você colocando, tipo, um cavaleiro herói e uma tropinha de 5 cavalos, assim, sendo mais ou menos equivalente, dá a entender que o herói ali realmente é mais foda, né? Isso é maneiro, não cara. Não sei se vocês entenderam mais e ou menos. E também dá mais... A sensação de importância pra monstro, né, cara? Tipo, o troll lá no meio do campo de batalha, derrubando seus guerreiros todos. É... Assim. O troll, como já é um monstro e tudo, ele sai apenas um, né? Uhum. Porque aí já dá aquela impressão que realmente o troll é mais forte, né? Porque ele anda sozinho. Mas eu acho que, tipo assim, o que eu mais joguei nesse estilo foi o Warcraft 3, cara. Cara, Warcraft é o queridinho de muita gente, mas eu não consigo... Eu acho legal até, mas eu me enjoo rápido, velho, jogando Warcraft. O que eu gosto do Warcraft é de jogar campanha. Não, eu tô falando nesse estilo skirmish, assim. Eu não gosto, principalmente por causa desse lance de cada unidade que você faz uma só, assim. Ah, né? Antigamente era todos os jogos assim, depois que ele jogou esses outros. Não, claro, porra, meu gosto foi se aprimorando, mas assim, o que eu gosto da campanha, porque você pode raciocinar que aquelas unidades ali que estão com vocês são tipo os seguidores mais leais do herói, sacou? Tem uma explicação por trás daquilo. Mas, pô, skirmish eu acho muito enjoado, cara, do Warcraft. Que isso, cara? Tipo assim, a história é irada mesmo, a história do Warcraft é boa. É, muito foda a história, cara. A história é, porra, do caralho. Que a queda do arco ali, né, o paladino. Os heróis, cara, são muito maneiros. Mas, tipo assim, eu acho o Warcraft, ele, assim, desses RTS, ele é um dos mais equilibrados que eu já vi, porque... Você tem as unidades e você pode fazer várias combinações. Isso é especificamente coisa da Blizzard, cara. Eles são fodas pra equilibrar o jogo. O StarCraft é até hoje considerado o jogo mais equilibrado. É, assim, geral fala já isso. Já foi feito, assim. E é de fato, cara. Cara, a Blizzard vive de 3 jogos, né, velho? Que é Diablo, StarCraft e Warcraft, né? Tem algum outro jogo? Porque eu não sei se existe, velho. Ou se existe... Ah, não... porra. Tem Blackthorn, é um antigão de Super Nintendo, que é foda. Nunca ouvi falar. Tem alguns bons, cara. Mas o... Assim, o que eu gosto desse equilíbrio que eles mantêm é que, por exemplo, você vai no torneio, às vezes você vai encontrar muita combinação de certas unidades, certas coisas assim. Mas não é porque ela é uma combinação absurda. É porque é, tipo, meio moda, sacou? Na época. ou é porque o pessoal descobriu um jeito de jogar, tipo, usando a habilidade do cara de fazer aquilo funcionar de uma forma muito boa. Não é porque as unidades são intrinsecamente roubadas. Isso é muito bom. Isso é maneiro no Warcraft. Você tem as unidades ruins, que é pro início, você tem as unidades médias e tem as unidades fortes. Só que você não... Elas são coerentes. O nível de poder delas é coerente entre si. É, entendeu? Entre as facções e tal. Isso muito é muito maneiro. Bom. E o Warcraft, de longe, foi o jogo que eu mais joguei, eu acho que na minha vida toda. Eu fiquei um ano, né, que eu me mudei e não tinha internet. Eu só tinha dois jogos no computador, que era Warcraft e Underground 2. Aí era o dia todo. Porra. Inclusive, uma vez eu tava jogando, fui jogar Lan House, o pessoal desistiu de jogar comigo. Ninguém queria mais jogar comigo. De tamanho nível de viciado que eu tava. É, né? Você tinha que começar a maneirar, né, velho? Eu vou jogar um pouquinho assim pra galera jogar comigo, né? Vai jogar só no 6 contra 1, 7 contra 1, né, cara? O pessoal ficava nesse esquema de construir cidade. Quando eu chegava lá, eu já tava com um exército todo forte, aí só vi as quimeras cuspindo o ácido, derrubando tudo. O nego chorando que construiu 500 torres. Ele é o cara chato, né? Quando vocês jogam, assim, os jogos de estratégia de vocês, vocês têm preferência, assim, tipo, ser do bem ou ser do mal? Eu tenho preferência com exércitos, cara. Ah, e eu tenho uma preferência que é a mesma coisa que eu tenho com RPG, que eu sempre jogo com o exército dos humanos, sacou? Você sempre vai me ver jogando com, por exemplo, no Warhammer 40.000, com os Space Marines ou com o Imperial Guard. No Warcraft, eu sempre jogava de humano. No StarCraft é sempre de Terran, sempre, cara. Mesmo quando esses exércitos não são muito bonzinhos, como é no Warhammer 40.000. Só que lá é por força da história, já que só tem o lado ruim e o lado menos ruim. E vocês? Ah, eu gosto de variar, pô. Tanto que muitas vezes até eu jogo, boto no random, tá ligado? Quando eu vou jogar assim. Eu gosto de ver um pouco de cada facção. Pode crer. Geralmente depende muito do... Como o Aki falou. Depende do estilo do exército, né? Eu geralmente me dou melhor com quem ataca a distância e essas coisas assim. É, eu curto também. Mas eu também gosto do outro extremo, que é a força bruta total, né? O StarCraft é em 2D, né, cara? Só mudou agora com o StarCraft 2 que vai sair. É, que saiu, né, já, esse ano até. Saiu? Saiu, acho que tem. Acho que foi mês passado, cara, se eu não me engano. Final do mês passado. Pra sair, tipo, não escreve em pedra o que eu tô falando, sacou? Eu acho que saiu. Ah, tá. Tenho quase certeza que saiu. Que eu vi, tem um amigo meu que é viciado, ele tava esperando. Gente, eu sempre confundo StarCraft com Warcraft. Eu preciso desesperadamente jogar esse jogo, cara. Saiu não, menino. Não? Em julho vai sair. Ah, dia 27 de julho. É isso que eu tava confuso. É porque tá às beiras de sair. Tem um mês. Tem um amigo meu que é viciado, né? Eu também... São dois jogos, ó. Warcraft e StarCraft. São dois jogos que o povo fala muito, mas eu nunca cheguei a viciar. O StarCraft eu realmente não joguei muito, então não posso dizer tanto. Mas o Warcraft eu lembro que eu tentei. Eu gostava até do 2, que era um gráfico tosco em 2D, velho. Sabe, Warcraft 2. Eu imagino que deve ser que nem aquele jogo que você falou, quadradinho, né, velho? Porque o gráfico do Warcraft 2 já não é muito bom, né, velho? É... Tanto que tinha pra PlayStation, se eu não me engano, pra PS1, velho. Um é no mesmo nível, cara. É porque eu acho, cara, que os gráficos, assim, pelo menos nesse estilo de jogo, eles não evoluíram tão... Eles não tiveram uma curva muito fechada de evolução, sacou? Foi muito tempo pro pessoal começar a sair do 2D em jogo estratégico, por exemplo. Tem uma explicação plausível pra isso, né? Que imagina você processar várias imagenzinhas cheias de detalhe de gráfico. É, de todos os lados, né? Pô, com certeza. Até porque também não tinha tanta necessidade assim, né? Porque, se você for ver bem, boa parte do recurso que é permitido com o 3G é o quê? Você mudar o ângulo, né? É isso que eu acho que é o principal. Tem gente que nem mexe nesse recurso, né? Com certeza. Assim, eu nunca mexi na vida. Eu mexo direto. O Warcraft tem, mas é escrotíssimo. E não é tão necessário assim, né? Diferente de um jogo assim de tiro mesmo, assim, que o cara tá direto, vital, né? Tal, né, cara? É. Tem, e eu acho que jogo de estratégia, principalmente, é o jogo que ele independe de gráfico, cara. Por mais assim que um gráfico bom... Eu acho que tem um limite, sabe? Velho, olha, o fato de eu jogar até hoje Seven Kingdoms 2, assim, pra mim, sacou? diz bastante pra mim. Assim. Velho, mas você não é referência, né? Mas, se bem que eu não posso falar, se bem que eu não sou referência, não, cara. Você não é uma pessoa normal. Mas é até o que o Anderson falou antes, cara. O RTS, você tem que se preocupar muito mais com a jogabilidade do que com os gráficos. As empresas, inclusive, sempre pensaram muito mais na jogabilidade. Porque um RTS, principalmente, mais do que qualquer outro jogo, a jogabilidade pode estragar um jogo com um gráfico foda. Pode tornar injogável, assim. Com certeza. É uma frequência muito maior do que aí um jogo em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Tanto que o Age of Empires 3 saiu e a galera continua jogando o 2. É. O 3 não fez muito sucesso e o 2 a galera continua jogando. Até hoje o pessoal joga mais o 2 do que o 3, eu acho. Isso daí é coisa que atesta pra essa afirmação, sacou? Então, eu acho que é fato, independente de eu não ser referência nesse sentido. E jogar online, vocês costumam jogar? Odeio, cara. Eu não gosto. Não gosto de jogar online. Por quê, velho? A não ser que seja com amigo, assim. Com amigo, né? Eu também o prefiro. É. Esse pessoal que joga online, que você encontra nas salas oficiais, assim, é um bando de viciado do caralho. Que não vivem, né? Verdade. Cara, eu nunca consegui ganhar na minha vida de desse pessoal. nunca. Tá explicado. Não, e mesmo assim, cara, em jogos, em alguns jogos que eu sou bom, sacou? Você acha, né, velho? Cara, é porque você tá acostumado a fazer jogo psicológico com máquina, né? Não, cara, o jogo de estratégia eu sempre mandei bem, sacou? Atualmente não, atualmente eu jogo muito pouco e os jogos que eu jogo, assim, ninguém mais joga, que é o Warhammer 40 mil, por exemplo. Acho que eu sou a única pessoa no mundo que joga esse jogo. Mas, assim, esse pessoal é sem vida, cara. É impossível Agora eu já ganhei uma vez de um cara no bar do filme do outro. Agora o prazer de você ganhar online é melhor, velho. É maior do que você ganhar no computador, velho. Tudo bem que o desgosto de quando você perde também é muito maior, né, velho. Ainda mais quando, tá ligado, que tem uns caras que são chatos, né, velho. Aí quando começa, no meio da destruição da sua base, fica lá, né, por noob, tá ligado? Ainda fica te humilhando. Um outro lá, pô, que tava destruindo minha base, ele perguntou, velho, você não quer desistir, não? Porque quando você sai do jogo, a base destrói, né? Esse cara é educado, cara. Você não quer desistir, não, velho, porque tá... não tem chance, não, pra ganhar. Mas pra mim, esse lance não influi muito também, porque o meu maior prazer no jogo... É desenvolver o meu exército, sacou? A Vi é assim também, né, Vi? Eu sou. É usar lá, pô, eu fico fazendo, imaginando história na minha cabeça do exército, sacou? Atacando. É, né? Tu faz as falas, chamei dos personagens? Eu faço, eu coloco a meinha assim no braço, sacou? Fico conversando. Sauron, o que você acha que nós devemos fazer hoje? Vamos destruir aqueles malditos humanos. Coloca o liquidificador assim em cima da meia, né? É foda, né, velho? Agora você imagina o jogo, eu e o Aiken, cara, não ia acabar nunca. Não ia ter mais mapa, tá ligado, velho? Já tá tudo... Os jogos, os quick battles que eu faço assim contra o computador demora no mínimo 1 hora e meia. Imagine, né, cara? Cara, agora o Aiken ia gostar de um negócio que eu vi aí. Eu acho que ele ia se empolgar. Os caras estavam fazendo um recurso, eu não sei se foi o Anderson que mostrou, foi alguém aí lá do blog. Que o pessoal tava combinando, acho que foi até o Warcraft 3, umas modificações lá, que o cara fazia, tá ligado? Que as ordens, tipo, de atacar, se defender, o cara fazia na voz, tá ligado? Ah, fui eu que te mostrei. Foi você, que né? Que doideira, cara. Liga aí, velho. Aí os caras mais piradão mesmo vai se sentir o general, tá ligado? É. Ia sentar na frente do computador com a roupinha de... O Mussolini Orcs. É. Não, Orcs são russos, cara. Mas, pô, é bem interessante pra jogar jogo de RTS. É, diga aí. É, principalmente pra aqueles como eu, que nunca memorizam a porcaria dos atalhos no teclado, né? É, né? Que, aliás, isso é outra coisa que, se você não souber de trás pra frente os atalhos no teclado, você é completamente onado quando você vai jogar na internet. É, você fica totalmente travado. Não, velho, tem um amigo meu que ele joga, ele já foi pra jogar e jogava, né? Hoje em dia não joga, não. Ele disse que ele sabia, pô, ele nem olhava pra tela, tá ligado? Quase. E não usava muito mouse, que eu praticamente só uso mouse nesse jogo, com tá certeza. Ligado? O cara usava o teclado todo, pô. Parecia que ele tava digitando, velho. Era os comandos, pô. Porra. Esse não, esse aqui é o comando inicial, pô, da galera que joga. Esse aqui é o básico pra você começar o jogo, tá ligado? Já faz tudo, assim, as construções. Cara, quando jogava Warcraft era assim também. Sério, cara? É, mas tu também, né, velho? Ficou sem internet por não sei quantos anos aí. Você jogava 32 horas por dia, né, cara, o jogo? É, né, velho? Com teclado nas costas. É. Não, pô, porque, tipo assim, quando eu cheguei a jogar o online, também, assim, o tempo no jogo é muito precioso, então tu tem que otimizar ele o máximo possível. Então tu gravava os atalhos pra... Era do rush, né? É. Ou o cara tem que ser rápido, ou pra fazer rush, ou pra se defender de rush. Tá? É, cara. Rush online domina, cara, dependendo do jogo que você vai. Tá ligado no Battlefield do Earth, o Ike não jogou um, né? É. No 1, a Isengard começa com duas tropas de uma ou são duas tropas de Uruk-hai, tá ligado? E aquelas tropas, pô, das iniciais são mais fodas, são as tropas de Uruk-hai, que eles são rápidos e aí batem com sua porra. Os caras vinham com essas duas tropas pra me atacar, velho. Tava uma raiva, velho. E acabava o jogo, tá ligado? Acabava, que filho pô. Da puta, cara. Eu fazendo lá aquelas construções de recurso lá e os caras já tava vindo com... Um cara, se eu tivesse do lado de um cara desse que tivesse jogando, ele tomava um teclado na cara. Né? É, tipo, né? Tipo aquela cena do Procurados. Tipo, a tecla, fuck you, assim. No Warcraft dá muito isso. No Warcraft era legal quando se joga assim, que você vai atacar um infeliz. Um infeliz, olha. Aí tua base fica vazia, geralmente. Aí vem outro, invade e te detona. Bem feito, isso é muito bem feito pra essas pessoas mal educadas. Mas você merece bomba atômica no Ah, velho, agora eu salvei um replay de um jogo que eu fiz. Quando eu ganho, eu salvo um replay, né, do Battlefield do Earth, velho. É, quando perde, ele não salva, não. Mas quando ele ganha, ele salva. Não, mas teve um que foi muito legal. Eu tava de Mordo, tá ligado? E o cara tava de Rohan. Aí o cara lá devastando minha base, eu tava com uns 5 trolls, tá ligado? Porra. E o cara veio me atacar. Isso que é bom de jogar com o comando, porque o computador não comete esses erros nem a pau, porque é automático, né? Mas o cara me atacando, pô, e o cara não tava olhando pra base dele, né? E ele deixou o portão aberto, tá ligado? Aí meus trolls entraram assim, velho. Destruiu tudinho, tá ligado? Pô, o cara não deve ter colocado nem torre, né? Não, não tinha colocado. E o pior é que eu acho que ele não se tocou, porque ele escutou lá o som de ataque, mas ele achou que era a minha base que tava atacando. Se defendendo dele, mas não, eu que tava atacando a base dele, tá ligado? Aí que destruiu vacilo. Mesmo, é muito legal, velho. Pô, mas muito que é triste foda. Que é, cara. Tu tá lá animadão, atacando os outros, quando você volta, não tem mais base nenhuma. É, né? Você não chega nem a voltar, né, velho? Porque quando destrói a base, acaba tudo lá. O cara acaba e nem sabe o que tá acontecendo. Eu vi esse replay, cara. Tu viu eu? Muito triste pro cara, né? Ele foi todo seco lá. Tipo, devia estar pensando, agora. Maldito. Eu vou foder tudo. Chora, meu. Aí vai o Diego lá de ladinho, assim, só passa no cantinho na escuridão. E foi o quê? Foi uns 5 trolls, tá ligado? Mas o troll, pô, se o cara não tiver como se defender, eu mato rapidinho, mano. É. Alguma coisa aí, Anderson? Quer se despedir do pessoal? É, agradeço a vocês. Por nada, seus malditos, né? Pra quem é, tá bom. Gamer no inferno. É, acho que pra quem é, tá bom. Verdade seja dita, a graça é você ver a destruição e a crueldade da destruição. O legal do Balrog é ele no meio da cidade. É, se você usar um Balrog bem feito, mesmo assim, e tiver um pouco de sorte, ele consegue destruir um castelo. Ou, então, deixar ele à beira da destruição, velho. É Balrog, né, cara? Ele tem que chegar e fazer uma arruaça, isso que é o negócio. Senão não tem graça, tipo, né? Ele tem que chegar, leite azedar, criança chorar, mulher começa a fugir da vila, né, cara? Mas assim, cara, eu fiz... Só que Mordor não tem muralha, né? Só que eu fiz umas torres, assim, coloquei tropa em volta do exército. Fez um muro. É, fiz um muro de carne em volta do inimigo. Mas assim, cara, eu peguei, cara, e deixei, fiz todos os Nazgûl e deixei próximo, assim, do inimigo. Aí quando ele construiu uma parada, eu pegava um ou dois Nazgûl lá e destruía. Aí ele construía uma torre, eu pegava os Nazgûl e destruía, sacou? De raiva. E fiquei, tipo, torturando os caras, destruindo ele aos poucos. Cara, foi muito bom, cara. Foi uma guerra psicológica maravilhosa. É, né? Contra o computador? É, contra o computador, né? Guerra psicológica contra o computador. Nada melhor do que assustar uma máquina com o meu terror. Só fazendo um off-topic aqui completo sobre esse lance de elfo bom é elfo morto, eu comecei a ler uma série de livros sobre orcs, cara. Os orcs são personagens principais, muito bom. Ah, eu vi vendendo na livraria. Isso. É. Voltando, então. Só isso? É. Não, eu só comentando, né? Ah, você quer que eu fale sobre livro? Eu falo, cara. Eu comecei a ler. Não, assim, o Lucas, que escreve aí o tomo, ele queria me convencer a dar o livro pra ele. É. Porra. Assim, ele não quis oferecer nada em troca, o né? O povo pobre, viu, pô? Quanto custa o livro? Não, ele queria de presente dos namorados. Ih, cara! Opa! Que isso, hein? Que isso? Calma aí! Você não tem vergonha não de falar essas coisas? Eu teria. Cara, né? O que falou foi ele. Olha a caixa da maldade, caixa negra da maldade aí, ó. Mais um. Né? Eu não dou bola pra ele, né? Ele que tinha vergonha, né? É, prosseguindo.